fez com o próprio pescoço. São esses que nunca viram o fundo do poço. Serão esses talvez que morrerão sem juntar bem, enterrados como pobres, mas como homens. Morrerei feliz mesmo sem ser coroado rei. Sei que não errei ao escolher Jesus por rei. Não pretendo lhe dar o beijo da discórdia. Não serei o veneno que lhe tirará a vitória. Nos dias de vento forte, seja mais forte. Uma água que machado nenhum nunca corte. Que venha então o vento com toda a sua fúria. Só pra dar com uma pedra era firme e dura. Não existe parte minha que esteja insegura. Fiquem firmes, fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, firmes, firmes. Fiquem firmes, fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, firmes, firmes. Sempre fui do bambam e pro crime não passei pano. Vi um barraco lá no barro, um pai bêbado, a mãe trampando. História triste de verdade. Fui personagem, rodeado pela miséria, maldade, falsa liberdade. Mas eu queria era vencer, então tinha que correr. Pra ter e pra ser, tinha que fazer por merecer. Eu queria me escorar em adjetivos do passado. Mais um preto, mais um pobre, mais humilde, favelada. Ilusão, ambição, a punição e a solidão presentes no refrão, irmão, de qualquer canção. Por isso eu vim disposto a fazer a diferença. Mostrar a periferia que esse crime não compensa. Sentença seja dada pra tudo que foi feito. Oportunidade, felicidade, a paz, respeito. Não é o pagamento pra quem está no crime. Então pense, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, firmes, firmes. Fiquem firmes. Fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, fiquem firmes. Fiquem, fiquem, firmes, firmes. Fiquem, fiquem, fiquem, fiquem, fiquem. Não existe parte minha que esteja segura. Terremoto algum me causará ruptura. Casas, praias foram construídas sobre areia e poças.